Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou nesta segunda-feira um grande mutirão para a pavimentação asfáltica da cidade. O prefeito Reni Pereira e o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior, assinaram uma ordem de serviço para que o município obtenha recursos para a execução da obra. As regiões da cidade foram divididas em 3 lotes. No primeiro deles, o trabalho acontece em 38 ruas de 15 bairros da cidade. De acordo com o prefeito, locais onde há prestação de serviço público terão prioridade. Foram praticamente todas as regiões da cidade contempladas, algumas indicações que vieram da Câmara, que coincidiram com a análise técnica da equipe da prefeitura também, que nós damos prioridade nessa primeira leva àquelas ruas que tinham equipamentos públicos, escolas, postos de saúde, creche e ruas de ligação entre algumas ruas já pavimentadas com lama asfáltica. Então, serão 97 ruas em todas as regiões do município. São bairros aí que estão há 10, 20 anos esperando isso. E alguns bairros, como por exemplo a Vila Miranda, que jamais esperava receber e ser contemplado com esse tipo de melhoria. O recape asfáltico terá uma camada de base quente, o asfalto por cima, material que deve dar mais durabilidade para as vias. De acordo com o prefeito, o projeto prevê a implantação do asfalto em ruas onde hoje é apenas calçamento. Existe nesse mesmo recurso 2 lotes que é para pavimentação, principalmente em ruas que não tem nada, que serão feitas... Será feita a pavimentação com pedra irregular. Para a execução do projeto, o governo do estado aportou ao município 12 milhões de reais. 10 milhões serão pagos em 9 anos pela administração municipal. Os outros 2 milhões serão a fundo perdido, como conta o secretário Ratinho Júnior. Olha, o total são 12 milhões de reais de investimento do governo do estado, sendo que 2 milhões são a fundo perdido. O que, é isso? É um dinheiro que a prefeitura, o município não precisa devolver para o estado. E os outros 10 milhões em cima da capacidade de endividamento do município, que é uma capacidade muito grande que Foz do Iguaçu tem, que ele vai pagar isso em 9 anos, né? 1 ano de carência e 9 anos para retornar esse dinheiro para o governo do estado. Então é uma série de anúncios que o governador Beto Richi já havia feito alguns meses atrás. Agora acabou a parte burocrática de toda dessa parceria entre o governo do estado, entre a prefeitura. E agora vem a parte da prática, que é as obras em andamento, a homologação da licitação dos maquinários. O marco inicial do projeto foi a Vila Militar, que está com vias em situação precária e terá 6 ruas revitalizadas. Maurício Freire, para a CBN Foz.